Está começando mais um podcast Banco de Cérebros. Depositar os cérebros pelo buraco na porta. Aqui é o Zorzinho e ficar doente é tão bom quanto essa introdução de podcast. Aqui é a Giovana e ficar doente é tão bom quanto Felipe Neto. E a Jean, bichona, boiolinha de merda do meu rabo. Aqui é o Joker e pedras no caminho, mandei todos pro meu rim. Cara. Aqui é Rafael Tekken, o host desse podcast, e eu estou doente demais para poder fazer a minha introdução. Sente-se mal? Então chegamos a mais uma edição do podcast Banco de Cérebros, e eu estou aqui novamente com o Davi Zurzin, o Joker, e dessa vez estamos aqui com a Giovanna hoje. Oiê! Tudo bem? Tudo. Como que é que está aqui no estúdio do BDC? Servindo bem? Tá tudo tranquilo aqui? Tá, pra mim é uma honra, né? Tudo maravilhoso. Ó, se ele não te pagar também, já tô com um advogado na linha aí que tá prometendo que ele que vai processar direitinho eles, que tá foda, o salário tá atrasado faz 4 meses aqui. Eu sou uma participação especial, então pra mim tá tranquilo. Eu tô ganhando em cesta básica atualmente, a gente tá falando de salário, hein? Caralho. Eu sou do alto escalão do BDC. A cesta básica dele não tem nem goiaba, né? Não tem nem goiabada. Goiaba. Não tem goiaba, mas então eu pego o ônibus ou eu compro? Não. Nessa edição desse podcast nós falaremos sobre, pegando o gancho aqui desse último final de semana de gravação, né? Doenças, né? Primeiramente, antes disso, eu gostaria de falar da minha morte, né? Porque eu acabei de retornar dos mortos, né? Eu gostaria de pedir desculpas às pessoas que acreditaram, mas acontece que isso daí era um experimento com um podcast que não deu certo, justamente porque eu fiquei doente, né? Quando a gente ia gravar um podcast, eu fiquei doente, então... Isso aí é castigo divino, cara. Logo depois que eu morri, teoricamente morri, e pessoas ficaram nervosas com isso. Bastante. Exatamente. Mas isso deu ideia de temas pra gente, né? E nós vamos falar hoje sobre doenças, né? Então é isso, não tem muito segredo, vamos começar o podcast. Para começar esse podcast, eu gostaria de perguntar para a pessoa que teve mais doenças aqui nesse podcast. É você mesmo, cara, não é? Não, óbvio que não. É a Giovanna, por isso que eu trouxe ela pro podcast. Eu já fiquei bastante doente. Provocava as minhas doenças, né, no caso. Eu só dou uma préviazinha do que você já teve de doença. Suspeita de meningite, anemia crônica, quase morri. Tomei pinho-sol, tomei muitos remédios 2 vezes. A menina é fraca, eu já morri, ela quase morreu. Acho que só, mas virose anualmente. Eu lembro que você teve Tersol. Nossa, tudo é exagerado em mim. Exatamente. Você... Não é um Tersol, são 5 no olho só. Teve catapora também, que eu lembro. Catapora? Não, mas eu tive com 13 anos. Foi. É de cada um aqui, começar pelo Zorzinho. Zorzinho, você lembra de pior de doença que aconteceu com você? Pra mim o pior foi ano passado, eu peguei uma infecção intestinal, eu tive que ficar internado no hospital, eu nunca tinha ficado internado antes. Cair de moto dá isso? Menina, tá querendo me zoar, cara, só porque eu caí de moto 3 vezes já? Não. Foi. Mas enfim, tá me tirando, os 3 meses? Os 3 meses. Nos últimos 3 anos, peraí, não é assim também. Mas aí o pior foi quando eu fui conversar com o médico, né? Fiquei o dia inteiro no hospital, tinha Sim. feito já um raio-x, uma tomografia do estômago, o médico não sabia o que era, não sabia o que ia acontecer, tinha feito exame de sangue também, tava aqui uma parada lá que eu não sei o nome, tava alta pra caramba e não era tão comum assim. Aí o médico, o terceiro médico que eu passei no dia, ele chegou pra mim e falou, olha, você vai ter que ficar internado. Ah, beleza, o que que eu tenho? Ah, você tá com uma infecção fortíssima no seu estômago e ele pode furar e perfurar seu estômago. Eu, tá, e aí, isso é perigoso? Ele depende do que você chama de perigoso. Aí eu pergunto pra ele, eu posso morrer? Ele fala, se não tratar, pode. Eu, caralho, mano. Depende da sua definição de perigo. Tá tirando com a minha cara? Aí ele falou, não, você quer morrer? Eu falei, ah, cara, tô ouvindo Nirvana, caralho. Aí ele falou, aí eu falei, não, óbvio que não. Aí ele falou, se você for pra sua casa, você vai piorar. Se você ficar aqui, você fica curado e beleza. Aí eu fiquei 2 dias e meio, acho, lá. tomando soro o dia todo. E gordo é foda, gordo não tem veia. Foi uma... foi picada no braço pra caralho, tipo... Não, mas eu também não acho as minhas veias também. Não é magro, problema é só de gordo. É, eu também não. Eu tomei soro e, tipo, isso foi ontem, né? A pele do Rafael não dá pra ver veia. Ei, você, sua branquela, filha da puta! Opa, foi mal. Você vai tomar no seu cu. É, então, eu fui tomar. É, mas ele também não tem cheiro de pele, né, pra compensar. Gordo e lazarento! Gordo! Que isso, é show de zoação do Rafael agora? Eu chamei você a marca. A marca de chicotada aparece. Filha da puta! Caraca! Acho que eu comecei a apertar esse botãozinho vermelho e ficar do canto aqui do... da tela. Me dói todo, meu lindo corpo! Eu fui tomar soro. No dia de ontem da gravação, e aí, tipo assim, ela achou de boa, assim, a veia, só que eu não tava com paciência pra tomar soro. Então, tipo assim, eu ficava sentado na cadeira, tipo, balançando os pés pra lá e pra cá, porque eu não, tipo, não tinha paciência. E não acabava de tomar o soro, eu ficava, tipo, acaba logo. Essa agulha não acaba. Ter estourado no braço dele, ia ser tão legal, balançando pra um lado, pra outro, a agulha quebra, né? Não, mas eu tava com o braço, sabe, na mesma posição, o problema era os pés, eu ficava arrastando os pés, aí ficava aquele barulho de chinelo arrastando, assim, no chão. Quando eu fiquei internado, eu ainda não trabalhava na Unimed, então ainda não tinha nenhum plano de saúde, então eu fiquei lá na área do jogadão, lá do hospital. E como não tinha quarto disponível, eu tive que ficar na área tipo, de... no chão. Eu tive que ficar numa sala de pré-atendimento, que seria quem tá não é tão grave, fica ali esperando uma vaga em algum quarto pra depois subir pros quartos. E nisso as pessoas que iam lá e não tinham nada muito grave, passavam ali, ficavam um pouco deitado tomando soro, depois saía, vinham outras. E como minha infecção não baixava, eu tive que ficar ali e eu vi muita gente ali. E uma das pessoas que eu vi foi um cara que ele chegou assim, né, andando meio estranho, meio lento assim, com a mão na cintura, olhando pro lado assim. Aí chegou o médico, aí ele olhou pro doutor, ai doutor, não aguento mais doutor. Ele, não, vem aqui que a gente vai dar um jeito nisso. Aí, beleza, né? O cara foi lá, deitou na maca, o médico foi lá, fechou a cortina assim. Eu esperando o que ia acontecer, né? Eu achei que ia ser alguma análise, alguma coisa. Sim. Quando aí eu vou contar o que aconteceu, vocês imaginam o que eu ouvi. O cara tava com fezes entaladas no ânus e o doutor retirou o dedo. Ah, não. 3. É ralo 3. Agora vocês imaginam o quanto esse cara gritou do meu lado e o quanto eu não dei risada. Maldade. Maldade não, isso é muito engraçado. Eu comecei dando risada, mas depois deu dó, que era um negócio. Para, doutor, não aguento, doutor, para, pelo amor de Deus. Nossa, velho, foi um negócio. Aí o doutor saiu, né? Beleza, assim, todo sério, um cara grandão, mó fortão. Aí o cara olhou pra mim, ô louco, mano. Que vergonha. Louco, mano. Doutor, aí chegou o doutor pro Zorzinho, com a luva assim na mão, você é o próximo, hein? Me sinto mal, besta. Pois estando besta, qualquer um se sente mal. Cara, a pior doença foi facilmente a pedra no rim que eu tive. Nossa, cólica de rim é um inferno. Na sexta-feira, não vou lembrar nem fazer no dia, eu tava com gripe já. Então eu tava bem mal. Aí eu fui deitar e eu era umas 5 horas da manhã, 4, por aí. Eu acordei e vomitei pra caralho. Eu achei que eu tava vomitando por causa da gripe, né? Eu vomitei e voltei a dormir. Era umas 5 e pouco, eu acordo com muita, muita dor na barriga, assim. Eu falei, aí eu dor de barriga, eu vou lá soltar um barro e resolve. Resolve tudo, né? Dá aquela... Aí fui lá, sentei no vaso, fiquei olhando pra cima, contando os azulejos, tá ligado? E nada, não saía. Aquela dor, mais dor, mais dor. Aí minha mãe acordou e me deu um remédio. Aí eu voltei a dormir, a dor passou. Depois eu acordei de manhã, tomei banho e tal, e depois eu senti a dor voltar. E comecei a ficar muito mal. Minha mãe teve que me levar pro hospital. Eu cheguei no hospital, tá ligado, maratonista no final de corrida, o jeito que ele fica? Os caras têm que ter ajuda pra carregar. Então era eu chegando no hospital. Chegou todo cagado, igual aquele maluco francês. Teve que sentar no balde de gelo. Sabe, aquele olhar perdido assim no ar. Assim. Eu chego no hospital, eles, o médico me examina e depois ele manda eu tomar soro. Aí, não vou xingar a enfermeira, né? Sacanagem. Mas ela furou meu braço umas 30 vezes, porque eu tava muito magro na época, quase nível tendo uma AIDS. Então eu não achava minha veia assim, fudendo. umas 20 furadas no braço até achar. Aí depois eu voltei pra casa e aí tive que ficar mais até domingo, final da tarde, com muita dor na barriga. E aí é, depois terminou. O pior que eu lembro que, tipo assim, mais ou menos na mesma época você teve tendinite ainda, né? De tanto tocar bateria, assim, sabe? Mandar uma mensagem se tiver alguma enfermeira, algum médico que esteja ouvindo esse podcast. Se você vê que no punho da pessoa, assim, na palma da mão, já tem veia bonita, não tenta na dobra do braço, mano. Tenta direto no punho. Né? Faz isso, na moral. A da palma da mão é sempre mais bonita que a da dobra do braço. Quando eu tava com esse negócio aí do Joker, ai, pedra no rim, a minha foi um pouquinho menor. Foi cristais no rim. E eu tive que tomar uma injeção. E a enfermeira também ficou desse jeito. Ela colocou no meio do braço, assim. Ah, perdi a veia. E com a agulha dentro do meu braço, começou a ficar girando a agulha. Nossa. Aquilo deu uma sensação horrível, que eu tremia tanto, que eu caí da cadeira, de tremedeira. Porque, tipo, na minha cabeça tava normal, mas meu corpo tava reagindo muito estranho. E ela ficava rodando, ai, perdi. Perdeu. Lá, tipo, fazendo cortes, assim, sabe? Nossa. Nas outras veias, com a Ana, pra poder achar uma veia. Imagina que situação ruim, tipo, dentro do braço, assim, aquela agulha intrusa. E aí ela teve que furar a mão. E é uma boa dica mesmo. Mas essa infecção fez eu começar a gostar de premonição, que eu tava... Eu subi pro quarto, eu achei que o quarto ia ser melhor. Carai, que a sala do pré-atendimento. Premonição, o filme, não premonições assim, dele ter visões antes. Eu comecei a gostar de premonição, o filme, pelo amor de Deus, não tive nenhuma premonição. E eu achei que a sala do o quarto ia ser melhor que a sala de pré-atendimento que eu tava. Aí eu chego, é tipo, não era colchão, era uma parada de espuma. Era um paiol, né? Tipo, você se mexia, era tipo plástico, suava pra caramba. E eu ainda com soro no braço, não podia me mexer direito. E qualquer movimento que eu fizesse, fazia um barulho do caramba naquela maca. E a maca era pequena pra caramba. Você foi, mano? Você foi pra porra de um manicômio? Não, tratar, mano? É, o hospital da minha cidade mesmo. Já ouvi falar, aí depois me mandaram pra uma sala, eu tomei um choque e tal. É, me deram aquele macacão que amarra atrás, assim, pra poder ficar quentinho. Camisa, né? De força, não, mas, né? Tipo, mas aí, resumindo, eu não conseguia dormir de jeito nenhum, aí começou a passar premonição na TV. Aí comecei a ver o filme é tão bom que eu acabei dormindo. Pelo menos era, tipo, tinha TV, né? Ah, tinha TV e tinha um senhor do lado que não conseguia dormir de jeito nenhum e luz de quarto de duas pessoas juntos é a mesma pros dois, né? E a pessoa do lado acho que não percebe isso, que ela acende a luz, obviamente eu acordava. E se você morrer? Eu? Sim, porque quase todos os que morrem é porque antes estiveram doentes. Eu nunca tive negócio de operação, assim, sabe? De ter que operar por algum problema. Primeiro que eu já nunca quebrei o braço. Nunca quebrei braço, perna, nunca quebrei nada. Eu também nunca quebrei nada. E a cara? Eu também. Vou te demitir. Mas eu nunca tive que fazer operação de nenhum problema, assim, sabe? Tipo, de nenhuma doença, nem nada. Então, pelo que eu sei, isso eu fui descobrir há poucos tempos atrás. Eu tive que fazer operação, acho que eu era muito pequeno, sabe? Tipo, tinha 2, 3 anos, não sei a idade que eu tinha. Mas é uma operação assim que eu não consigo me lembrar. Agora, fora isso, tanto que eu não tenho, sabe, experiência de ficar em quarto de hospital, nem nada. É, a operação eu tive 3, eu fiz... Operei 2 vezes... O nariz, desvio de septo, que é uma carninha que cresce no nariz e deixa você com dificuldade pra respirar, essa porra não tem cura. Nossa, eu tenho isso minha vida inteira. Também. Eu vivo com naridrim. Naridrim é a única coisa que faz eu respirar, porque todo dia, a cada 2 horas, meu nariz congestiona e naridrim é a única coisa que me deixa vivo. E uma vez eu operei a amígdala. Aí, 3 vezes, 3 cirurgias diferentes. Mas isso era muito pequeno. 5 anos eu fiz 2 e depois eu fiz com uns 10 anos. Antes. Eu acho até que já cheguei a ficar com 500 de temperatura. Puxa, tá subindo igual o preço da gasolina. Alguém já teve, tipo, eu tinha comentado da Giovana que ela teve catapora. Todo mundo teve. Não. Não, no meu caso, não. Não sei os outros. O que é, Rafael? Não entendi. Já teve AIDS, Joker? A AIDS é considerada hoje um dos maiores problemas da atualidade. Já 3? Por isso é desnutrido assim, né? Magrinho. Tinha citado a Giovana que ela teve catapora. Todo mundo teve catapora aqui, né? Não. Não? Você nunca teve? Nossa. Quando você tiver, vai morrer. É. Nossa. É muito melhor ter quando criança. Criança, é. Vocês estão querendo colocar medo? Eu tô preparado já. Mas rubéola, vocês já tiveram? Na febre amarela não é a mesma coisa? Febre... Não. Não, porque febre amarela tem outro nome, tipo, sem ser febre amarela. Não é tipo ebola? Não, porra. Você teve? Rubéola? É. Sim, é por isso que eu ia contar. Nossa. Tipo, que é estranho, realmente eu não vejo tanta gente ter assim. Mas começou com uma pequena ferida que eu tinha assim no pulso do braço esquerdo. E aí, tipo assim, eu lembro que eu tava na escola um dia e, tipo, eu tava com essa ferida e parecia, cara, muito horrível. Parecia que tava cheio de pus branca, enfim, isso não é o caso. Ah, é uma tava... muito legal, assim, de você imaginar, né? E aí, tipo, isso foi piorando, piorando, e de repente minha orelha começou a ficar cheio de, tipo, de ferida e tudo mais. Quando e repente... isso? E isso eu tinha o quê? Eu não sei, acho que isso daí foi em 2005, 2006. Nossa. Isso faz um tempo já. Uhum. E aí, tipo, todo o meu corpo ficou cheio de ferida. Era como se fosse uma catapora, mas muito pior, porque é ferida mesmo, assim, sabe? De, tipo, sair carne. É muito horrível, assim, sabe? Tipo, sabe quando a pessoa usa heroína demais? E aí, tipo, ela começa a ficar, tipo, toda destruída, assim, sabe? Tipo, sei. Foi essa vaga. É. Pera, deixa eu perguntar pro meu pai. Se... Ô, mãe! Essas feridas todas, tipo, como se fosse catapora, só que é muito pior, assim, sabe? E eu lembro que nessa época eu usava muito talco, né? Então, tipo, eu tinha que ficar jogando talco nas feridas, porque era horrível. Até depois de um tempo, depois de tomar remédio, passou. Você nunca viu que os médicos batem sempre nos joelhos e depois os doentes esticam a perna? E pra que isso? Bom, eu acho que é pra ver se depois da martelada ainda são capazes de levantar a perna. Toma vacina? Não tem vacina, tipo, né, criança? Tomei todas as minhas vacinas. A gotinha? Também, toda a gotinha, toda. É. Eu lembro que, tipo, se eu gritava, sabe, era infernal, assim, pra mim tomar injeção. Eu sempre gostei dessas coisas. Tanto é que eu vou fazer odontologia, né, mas... Nossa. Sempre gostei de... Hospital, adoro ir pro hospital. Vestir branco, assim, sabe? Tipo, nossa. Não faz, mas eu gosto de cheiro de hospital, Giovana. De gente. Tem aquele sangue, aquele... Já teve alguma fratura exposta, Giovana? Não, mas isso daí eu não pretendo ver, não. Que pena. Que pena, né? Tipo... Mas é legal que, tipo, eu trabalho na... Trabalho na Unimed, então por dia eu recebo, tipo, uns 200 pedidos médicos de exame e pedidos de... operação, todas essas coisas. E, tipo, tem doença pra caralho, velho. Tem doença que você nunca imagina. Tem, tipo, alergia de aipim, tem... Nossa. Tem uma parada muito louca, velho. E, tipo, quando você começa a parar pra pensar, tá ligado? Pelo que vocês falaram, todas as vezes que vocês estiveram doentes ou foram pro hospital, foi uma parada aleatória. Tipo, não foi algo que vocês convivem. Mas foi pra parar o número de pessoas que vivem convivendo com doença, que tem toda semana tem que estar fazendo tratamento. Que doenças convivem? Mental, né? Não, labirintite. Nossa, eu tenho enxaqueca. Mas é foda, cara, que tem gente que, porra, todo dia tem que tomar remédio pra caralho, tem que todo dia ir pro médico, tem que fazer exame todo mês. É. É muito tenso. É, eu fico imaginando até as pessoas mais idosas e até mais novas têm esses problemas, sabe, de ter doença sempre. Eu não me imagino, sinceramente, espero que isso não aconteça comigo, assim, sabe? Deve ser algo desagradável. Agora, eu fico pensando, o Joker falou assim que ele tem labirintite, imagine ele no mosh pit, isso porque ele vai muito... Eu já tive labirintite no meio do mosh pit, né? Esse cara te dando umbrada, né, tipo... Joker começou a ter um ataque epilético, o povo começou a pisar. Pensa, eu já não enxergo muito, porque eu tenho 4 graus a menos, ou a mais, eu não sei se é mais ou menos. Então eu enxergo muito mal sem óculos. E quando eu entro no mosh pit, eu tenho que entrar sem óculos, então já é aquela coisa embaçada. Aí começa a dar labirintite. Imagina o Joker não enxergando nada no mosh pit. Sai socando a velha, parado do lado assim, segurança. Eu já fui lançado pro outro lado da arquibancada por causa que eu trombei com um motoqueiro, que devia ser umas 6 vezes maior que eu. Mas já tive labirintite também urinando. Eu tava ali, tirei o menino pra fora ali, botei na privada. Fiz um carinho. Não, Rafael, eu tava mijando, tava... Mas você não faz isso? Como assim? O quê? Se você quiser carecer seu pau antes de mijar, eu não faço isso. Ué, se você vier aqui, você pode fazer. Acabou. Você vai fazer pra mim, é isso? Não, você pode fazer no meu. Eu tenho mulher no podcast, tá? Só pra deixar então, claro. Desculpa, Zorzinho. Aí eu fui começar a mijar e de repente deu labirintite, eu bati a cabeça na parede, eu mijei no box, no teto, eu mijei tudo. Eu não sei porque eu tô rindo, se, tipo, não deve ter sido legal na hora, né? Mas depois... Eu tenho um histórico nos podcasts, né? Começa a falar de morte, eu começo a rir. Rafael falou que eu caí 3 vezes de moto, queria me defender aqui. Exatamente, conte os casos que você caiu de moto. Primeira vez eu tinha 1 mês de carta, não sabia dirigir direito. Aí eu fui fazer uma curva, fiz a curva muito aberta, tinha pedrinha. Aí eu fui frear na pedrinha, em vez de continuar acelerando, que é o que você deve fazer. Eu tombei pro lado e, boa, caí, levantei. Fui de serviço, trabalhei, beleza. A segunda vez eu tava saindo de serviço, tava indo numa rua que a preferencial era minha, tinha um carro que deveria ter parado, porque o par era dele. Ele simplesmente não parou, a lateral do carro da EcoSport Prata, beijo pra mulher que estiver ouvindo. Com certeza ela tá ouvindo. A mulher bateu na frente da minha moto, me jogou no chão e a frente da minha moto raspou toda a lateral do carro dela. E o que me deixou puto dessa vez, que a culpa foi toda dela, o pai era dela, eu não tinha que parar, quem tinha que parar era ela. E ela viu que eu caí e simplesmente não fez nada, saiu acelerando e não voltou. Nossa. Mas beleza, eu não machuquei, levantei, saí, segui minha vida e fui pagado. Aí na terceira vez eu tinha óleo pra caralho na rua, porque o caminhão do ferro velho tinha passado, derramou óleo. Eu fui fazer a curva no que eu comecei a frear, porque o par era meu. A moto desestabilizou, fui colocar o pé no chão pra parar a moto, meu pé derrapou, porque esse sapato social é liso pra caramba. Aí eu fui pro chão e, tipo, caiu a moto e meu peso todo, que não é pequeno, em cima do meu joelho. Aí eu caí no chão, como eu tava na esquina da minha casa, minha mãe já saiu correndo. Aí no que ela chegou, ela e as outras pessoas vieram tentar me ajudar a levantar. Eu falei, não consigo levantar, que meu joelho tá doendo pra caralho. Aí nisso já ligaram pra ambulância, porque com medo que tivesse acontecido alguma coisa no meu joelho e não poderia mexer. Aí eu fiquei deitado, esperando chegar o atendimento, chegou a ambulância e tudo, fui de ambulância. O cara da ambulância perguntou 1000 vezes meu nome, com medo que eu tivesse batido a cabeça e tivesse morrendo. Ah, cheguei no hospital, fiz raio-x, não deu nada, sem fratura. Você já tomou os seus remédios? Ah, não, mamãe, eles têm gosto muito ruim. A vez que eu tomei pinho-sol, minha mãe falou que eu era muito pequena, não sei nem a idade que eu tinha. Mas tava um silêncio na casa, e ela falou que foi me procurar, me achando no banheiro, meio caído, assim, meio bêbada, tipo assim, com a garrafinha de pinho-sol na mão. E eu falei, mãe, olha o Guaraná. E aí eu tomei, tipo, eu tinha tomado. Aí ela me levou pro hospital. Meu pai tomou umas 3 multas, porque ele foi voando, né, pro hospital. Sim. E eu ficando amarela, ela falou que passei por todas as cores. De branca, fui pra amarela, depois roxa, depois verde. Virou um Power Ranger, né? Tipo, múltiplo. É, tipo... Aí colocaram o cano na boca, ela fizeram a lavagem. Foi isso, eu fiz. Eu fiquei curioso com esse negócio do cano aí. Como que, tipo, ele faz a lavagem? Ah, não me pergunte, não sei. Sei que enfiaram um cano no meu nariz. Mas você tava desacordado. Puxou. Não sei. Na hora, tipo, era tantos efeitos assim que você nem... É, sabe. Tipo, tanto alucinações. Mesma forma que a você introduz... É. Nossa, endoscopia. Você fez já sem anestesia? E a endoscopia vai descer até seu intestino. Você aí, fez já? Eu não. Eu fiz esses tempos atrás sem anestesia. Deve ser ruim. Bastante ruim. Primeiro que eu entrei em choque, porque eu deitei lá no negócio, né? E é muito ruim a sensação, tipo, você tá deitado e as pessoas te carregam, tipo, empurrando a maca, assim, é muito ruim. Aí ela falou, não sei o que lá, a gente vai espirrar o negócio na sua boca e daqui uns 5 minutos o médico tá chegando. Eu falei, mas não vai ter anestesia? Ah, então, pode ser que tenha, você quer, eu sei ou como. Falou não. Não, eu falei assim, não sei. Chama minha mãe, que eu tava sozinha. Falei assim, não precisa. Sei que você pode escolher. Eles vão, a gente vai colocar um negócio na sua garganta, o médico vai chegar e vai colocar o cano. É super rápido, dura acho que 1 minuto, sei lá, 30 segundos. 1 minuto é muito, acho que uns 30 segundos. E não precisa de anestesia, porque é uma coisa muito simples. E eu já quase chorando. Acho aí que foi colocou... isso que falaram pro moço que ficou lá comigo no hospital. O médico vai chegar, vai enfiar, mas vai ser rápido. 30 segundos. Aí ela colocou um negócio muito amargo e ela falou, não engole nem cospe. Vem meu amor, vem com calor, no meu corpo sem rosca. Calma aí, mano. Calma não, aí, não, tipo, era pra ficar na boca. E deixou na boca pra anestesiar. Aí depois eu cuspi tudo na toalha, comecei a me babar, porque eu não tinha controle da língua, nada. Comecei a me babar muito. Ficando cada vez melhor essa parte. Pode escorrendo, assim, porque eu tava deitada de lado. Aí o médico chegou. Ah, e aí, tudo bem? Aí eu, tudo, não conseguia falar direito. Só então, vai ser super rápido, não sei o quê. Aí eu fui sentindo, assim, vou colocar, tá? Falei, pode colocar. Colocou o cano e foi descendo. E foi uma sensação horrível. Acho que tinha que botar umas frases do pai de família, né? Aí depois ele tirou e foi desentupir um cano. Aí eu comecei a meio cuspir muita coisa. Ah, foi simples, né? Aí eu, sim. Sim. E depois eu fiquei o dia inteiro mal. Meu estômago super machucado. Acho que aquela mangueira fez mal. O pior é que diariamente eu recebo uns 10 pedidos de endoscopia na Unimed, e toda vez que alguém vier com pedido de endoscopia, eu vou olhar pra pessoa e ficar pensando, acabou com o meu trabalho. Não, mas sério, pergunta pra qualquer pessoa, se eu fizer, tem que deixar na boca. Como assim? Você não morreu? Bom, sabe... Tem uns exames que é foda, você pensa que só doença é foda, mas saber se você tá doente também é foda. Nossa. Tem uma parada de... Eu esqueci o teste. É teste do miocárdio com provocamento, se eu não estiver enganado. É uma parada que a pessoa engasga muito, se ela tem muita dificuldade pra engasgar, tem que ver se tem alguma coisa rompida em alguma parte do corpo. De ataque do coração? Não, a pessoa começa a engasgar. Tipo, tá. Meio com nada começa a engasgar. E isso se repete. Aí, se eu não estiver enganado, é teste de miocárdio, alguma coisa. Sim. Aí é uma parada que provoca engasgamento. E, tipo, eu acho que, tipo, enche o pulmão, alguma coisa da pessoa de água pra ela, tipo, se sentir sufocada, tá ligado? E provocar a reação pra fazer o teste. Deve ser, nossa, tem umas paradas assim. Tem o caninho que enfia no ânus também. Vem com calo. E deve ser, tipo, é tipo um exame de próstata, né? Só que com um caninho e uma câmera. Eu já tive que fazer ultrassom já, é muito incômodo. Nossa, eles abaixam sua calça até no risquinho de não poder mais. É, sim. Aí o cara fica apertando a barriga, ele aperta e, nossa, dá um... Passa gel, assim, cara, gelado, né? Meio, que tipo... Você foi tomar pinho sol, assim. Então, eu ia explicar agora, porque ele parece, tipo, a cor dele é cor de Guaraná. E, como criança... Mas, tipo, na hora que você tomou, você não percebeu a não, substância? Tipo, não, sei lá, só tomei. A minha mãe chegou, eu tava bem deitada, assim, tipo, no banheiro, assim. Guaraná. Depois, não, e o pior que eu descobri esses dias, que depois, tipo, eu tive alta, fiquei não sei quantos dias no hospital, acho que pouco, um dia só, eu acho. Aí fiquei de boa, assim, aí minha mãe falou assim, bom, vamos pra casa? Ah, mãe, eu queria ir no cinema. Porque ela tinha comprado o ingresso do Dinossauros, lembra desse filme? Minha mãe falou assim, você quer ir no cinema? Eu falei, mãe, quero ir no cinema, você já não comprou? Eu comprei. Aí foi eu, ela e meu irmão no cinema. Depois do hospital, assistimos. Assistiu Dinossauros com outra perspectiva, né? Tá meio louco já, né? Mas ainda gosto desse filme. Primeiro filme 3D do jogo. Foi em 2000 que foi lançado esse filme. 2000, tá certo. É, nasci em 97, tinha uns 3 anos. Vocês recebiam algum prêmio se vocês iam, tipo, pro médico, pro dentista, alguma coisa? Eu lembro que eu tive que arrancar 2 dentes. Aí minha mãe de prêmio, ela falou, ó, se você for bonitinho no dentista e arrancar os 2 dentes, eu te dou a sandália do Seninha que vem com mochila do Seninha. Não acendia, mas vinha a mochilinha do Seninha. Uhum. Eu ganhava do médico mesmo, umas espátulas que eu não sei pra que serve até hoje, mas tinha gosto, tinha gostinho, né? Aí eu ganhei uma laranja, uma rosa, ficava chupando. Pô, um dia ele me deu um que era de madeira, eu fazia o que com aquela porra que não tinha... Nossa, que médico mal. Eu lembrei que, tipo, a Giovana falou assim que depois foi no cinema, né, depois de sair do hospital. Eu lembro que, tipo assim, 2 filmes que eu nunca vi são, eu só vi Drogado por Remédios. Harry Potter 7, parte 2, e o Como Treinar Seu Dragão. E a última vez que eu vi também Falcão Campeões dos Campeões. Eu assisti esses 3 filmes no mesmo dia, só que eu, tipo, tava doente e tomei remédios. Então, tipo assim, assisti meio grogue por causa dos remédios. Então, tipo, eu tava fora da realidade, né? Eu não sei como você consegue, tipo, ficar acordado. Eu fico muito dopada quando eu tomo remédio. Nossa, lembra quando eu tomava na escola? Lembro. Nossa, apagava, tipo, apagava muito, muito, muito. A escola podia cair que eu não escutava. Não escutava, né? Nossa, mas quando eu me foco numa coisa, quando eu tava lendo um livro, todo mundo saiu pro recreio, almoçou, e eu lá na sala, lendo o livro. Recreio não, é intervalo. Intervalo, exatamente. É. Nossa, bem foda-se, a gente já terminou tudo mesmo. Eu adoro falar recreio. Fiquei lendo, aí quando bateu o sinal, eu falei, recreio. Aí quando eu saí, tava todo mundo entrando. Todo mundo entrando já, porque... E eu fiquei sem almoço aquele dia. E a galera sempre combinou, assim, se ela dormir, deixa lá, não chama não. Todo mundo. Eu fico assim, bem, porque, tipo assim, eu não tenho tantos problemas, assim. Ficar doente é uma vez por ano, assim. Fora isso, eu não tenho nada, nenhuma ocasião que eu tenha que ir no posto de saúde, ver algum problema. Eu uma vez, a minha garganta ficou tão inflamada que eu tive que tomar 5 injeções, uma de cada lado da bunda. pra poder desinflamar. Tá legalzão, hein? Não, porque, tipo, eu tomava antibiótico, não resolvia. Falei, meu, o médico falou, a gente vai ter que partir pra injeção. Aí eu pensei, né, por que caralhos ele não fez isso desde o começo, mas tudo bem. Aí minha bunda ficou roxa, tipo, roxa e verde, assim, porque era todo dia no mesmo lugar, tipo, um dia de um lado, outro dia do outro, dia do lado, aí ficou roxo. Sim. Foi engraçado. E você não conseguia andar, né? Não, tipo, tá, era normal, só ficava roxo. Porque eu, tipo, assim, uma vez, e isso vieram na minha casa, eu nem fui no posto de saúde, vieram aqui na minha casa e aplicar a injeção. Nossa. Eu tive que tomar a injeção na bunda que eu não conseguia andar mais. Olá, Marilene. Uma anestesia geral na tua. Aí depois dessa infecção, eu tive que tirar as amígdalas, porque tava tendo muito e sempre, e muito forte e sempre. Aí o médico falou que era melhor tirar. Eu já tive durante umas 2 semanas, às vezes, ter que tomar 2 injeções por dia no braço, porque eu tive, eu acho que era bronquite, numa época deu... piorou bastante, eu tinha que tomar 2 injeções por dia. Eu tomei tanta que na segunda semana eles fizeram um esquema pra mim que eu usava uma madeira no braço, uma mangueira igual de tomar soro, porque meu braço já não aguentava mais tomar a injeção. Nossa. E por isso, inclusive, depois disso, por causa dessa bronquite que eu tive, meu ouvido praticamente estourou de catarro, olha só. E eu, de tanto tomar remédio minha infância inteira, meus dentes são muito amarelos. Por causa dos antibióticos, tomava muito remédio. Eu hoje sou alérgico a antibiótico, porque eu tomei muito, né? Nossa, que bom que não me dá isso, porque eu gosto. Eu só não tomo certo, tipo, mas eu tomo. Olha que quiser droguinha. Né? Do que você tá doente, hein, Chiquinha? Ah, Chiquinhazinha, como é que chama mesmo aquilo que a gente tem em cima do estômago? Umbigo. Vamos falar aqui de tripofobia, aquele negócio que o Zorzinho adora, quando vê a... Ai, aquele buraco, né? Aqueles buraquinhos, né? Aquele buraco, ela foi específica, inclusive. Ah, não, porque eu pensei naquele, numa foto que eu vi, de um seio todo furado, assim. E dá muita agonia, muita agonia. Ah, tá. Eu lembro que, bem no comecinho do BDC, eu postei uma imagem na página do Facebook que chamava Não Procure Tripofobia no Google. Pô, mas pode ter tripofobia, será? Tá, não, acho que não, cara. Eu acho que quem tem, tipo, é quem olha pra ele, tipo, não é? Tripofobia é quem sente uma situação, uma sensação aversa ao ver uma sequência de símbolos parecidos. Exatamente, tipo de buraquinhos, esse tipo de coisa, acabou formando mini buraquinhos, né? Eu tô vendo várias imagens aqui, eu posso dizer que eu não tenho isso aqui, não. Exatamente. Não, mas é tipo assim, já causa um certo incômodo você ver, tipo assim, uma fratura ou algo. Tipo que tenha, tipo, vários buraquinhos, né? Ou várias, uma sequência de coisinhas pequenas, né? Nossa, principalmente... eu quero só ver quando eu for estudar câncer de boca. Nossa. Nossa, vai ser muito ruim. Uma vez tava passando no Fantástico, uma cirurgia de coração. Não sei o que tava fazendo. Eu senti em mim. Eu passei mal, minha mãe teve que trocar de canal e ficar tipo, calma, não sei o quê, porque é muito ruim, muito feio. Eu inventava doença pra caralho pra faltar na escola. Dor de cabeça, a quantidade de dor de cabeça que eu inventei pra faltar da escola quando eu estudava no ensino médio é bem maior da quantidade de dor de cabeça que eu já tive na minha vida. pra ir embora da escola também já inventei bastante dor de estômago depois do almoço, tipo assim. Ah, aqui era foda inventar história porque você não podia sair, tinha que vir algum parente seu buscar. Aí, mas todo mundo da minha casa trabalhava na época, então Nossa. Não tinha ninguém buscar. Aqui a vantagem de ser cidade pequena é que minha mãe, tipo, trabalha 2 ruas abaixo da escola. Então qualquer coisa ela ia lá. Não tá, se você cidade pequena, você grita, ai, a sua mãe já tá na porta. Escuta, exatamente. Aí você já sai da escola, você atravessa a rua, tá no hospital. Já é medicado, atravessa a rua, já tá na sua casa. É porque a Giovana não explicou, tem duas ruas em Balbino, só tem duas ruas dessa. E o problema é que minha mãe trabalha no posto de saúde, então tinha que ser uma doença, mas ela tinha que ser não tão grave pra eu precisar ir no médico. É um exercício mental muito, muito... Sim, só pensar em algo que, tipo assim, o que eu tomaria um comprimido em casa e melhorar? É, era tipo isso, essas doenças assim. O Zorzinho, ele me contou uma história uma vez que ele faltava na escola só pra assistir Power Rangers, só. Não, quando eu passava Power Rangers na sessão da tarde, eu faltava. Não, mas era muito criança, era tipo uns 5, 6 anos. E doença na família. Doenças na família, eu não tenho nem histórico também, tipo... Eu tenho minha avó que morreu de meningite, e foi por isso que eu fiquei na suspeita, e fiquei no isolamento, mas nada mais grave, graças a Deus, tipo, eu nem conhecia ela, então... Nossa, meu pai tem labirinte. Um dos meus avôs teve problema de diabetes, circulação na perna, o outro, meu avô... teve câncer, um dos meus tios teve câncer, uma das minhas avós não tinha grande parte da audição, tinha problema com pressão alta, a minha outra avó, que é a única avó minha que está viva, está com Alzheimer e tem problema de pressão, tem histórico de diabetes entre meus pais, um dos meus tios tem pedra no rim, e tá ótimo, né, histórico familiar, tá? É saudável, minha família. Tem uma doença bizarra. Tem um filme que fala da síndrome de Tourette, que o cara tá de boa. Ah! Ele grita. Ah, não, isso não solta parte, cara. Isso chama puberdade, tá falando. Assim, depois vem assim a voz. Não vou, né, cara? Money! So they say. Então chegamos à parte de indicações, eu vou pedir para os Darvizerzinho fazer essa indicação para essa semana. É, eu vou indicar um site para quem gosta de jornalismo ou gosta de notícias, só de ficar bem informado, gosta de dar uma olhada aqui o que acontece pelo mundo. É um site que chama news1.org, eu vou deixar, Rafael vai deixar o link aí na descrição. Sim. Que é um site que ele coloca a primeira página de jornais do mundo todo diariamente. Então que tem jornal dos Estados Unidos... Tem jornal da Rússia, tem jornal da Groenlândia, tem jornal do Canadá, tem jornal do Brasil, tem jornal de um monte de lugar. É, minha indicação é uma coisa muito óbvia, que eu não sou uma pessoa criativa, sorry. É Sherlock, a série, que é muito empolgante, é muito legal mesmo. Tipo, ela não é uma série que você vai pensar muito, assim, você vai se entreter. Sim. Mas é muito boa, tem umas pegadas de humor muito boas, tem suspense quando é pra ter. Muito bom, principalmente a segunda temporada. Eu gostei mais da segunda, mas todas são ótimas. Tá na terceira, né? Vai. A quarta eu não sei quando vão lançar, mas acho que ano que vem, porque saiu a terceira esse ano, parece. Sim. Mas é muito legal quem se interessar isso. Fora que, tipo assim, pra quem leu alguns livros, eles retratam. E eles meio que colocam, tipo assim, eles conseguem colocar a ideia do livro, mas nos dias atuais. Então tem troca de mensagens, internet, sabe? Essas coisas. Muito legal. Sim. Muito legal mesmo. Uma das poucas coisas que eu gostava de ler antes era Sherlock Holmes. Nossa, nossa, você vai gostar muito, então, porque, tipo, os mais famosos estão tão retratados, sabe? Ah, sim. É muito legal. Fora que tem o Cumberbatch, Cumberbatch, assim que se fala. Né? Cumberbatch? É, Cumberbatch. É, depende da pronúncia, mas é Cumberbatch. É, que ele é brilhante, ele é brilhante. E tem um outro rapaz que eu não sei o nome, que é o Bilbo. Tem o Hobbit, né? É. Que ele é muito Bilbo, legal. É o Bilbo. É o Martin Sheen, se eu não me engano. Eu tava assistindo hoje e pensei nisso, é o Bilbo. Então, tipo, tem ótimos atores. É legal que, tipo, eu não assisti ainda. Eu tive várias recomendações e ainda não assisti. Mas os episódios têm formato meio que mini-filmes, assim, sabe? De uma hora e meia, uma hora e meia. Uhum. E, às vezes, dependendo, assim, se você pega muito o final da série, às vezes você tem que, tipo, tá no assunto. Mas se você pega um pra assistir aleatoriamente, você consegue entender, né? Maneiro. Vou atrás. Eu vou ser persistente. Vergonha nessa cara e assiste alguma coisa. Eu vou ser clichê e vou indicar Dr. House também, pra combinar com o tema. Exatamente. Boa, boa. É. Duas indicações. Dica Breaking Bad também, né? Exatamente, pra combinar com o tema, mano, pra ser coisa legal. Então, eu, pra aproveitar o tema, eu vou indicar um disco do Devin Townsend. Ele é um músico bem famoso aí. Quer dizer, assinou de metal, né? E ele sofre de transtorno bipolar. E ele toma remédio controlado e tal, e em 2007, ele, pra gravar o disco novo, o disco dele da época, era o Ziltoid Dominicent, ele parou de tomar os remédios dele pra bipolaridade, pra ficar meio maluco e gravar o disco. Então, nossa. Vou escolher Ziltoid Dominicent. É um ótimo disco. O disco tem lado A e lado B? Tipo CD do Rapa, né? Pode falar sobre House, cara. Eu queria indicar House também, que é uma série que eu assisto há um tempo já. E é uma série muito boa. O personagem do House é incrível, a forma como ele é louco e ao mesmo tempo é genial. E no começo parece que é uma série meio bosta de medicina, que ele é só genial. Mas com o tempo você vai vendo que tem todo um envolvimento entre os personagens, tem todo o envolvimento da história dele com a chefe dele, dele com a ex-mulher, dele com as funcionárias, e a série é muito foda. E o foda, tipo, a série você sabe o que vai acontecer, você sabe o minuto exato que o problema vai se agravar, você sabe o minuto exato que ele vai ter uma ideia do que é a solução, e você sabe o minuto exato que ele vai errar, você sabe o minuto exato que ele vai ter uma ideia do nada e vai resolver tudo. Porque é muito cronometrado e todos os episódios são muito iguais nessa parte. Sim. Mas, tipo, não deixa de ser muito foda a série. Eu tô na sétima temporada, tem 8. E indico aí, ser meio clichê, indicar uma série de médicos. É, basicamente, sei lá, CSI, por exemplo, também tem a mesma fórmula e é muito legal, né? Tipo assim, toda série legal, que é meio assim, é meio... tenha o período certo. Sim. É. Eu acho muito legal isso, tipo assim, de você conhecer o personagem. Eu me apego muito em personagem, nem Sherlock, o jeito que ele faz a dedução. É sensacional, tipo, você pode assistir mil vezes e você vai achar bom do mesmo jeito, porque ele fala, nossa, fora o sotaque britânico, né? É a minha indicação pra essa semana, eu vou indicar o jogo Max Payne 3. Eu sempre fui fã da franquia Max Payne e finalmente eu consegui jogar o terceiro jogo, que foi lançado em 2012. E eu tava meio assim no começo do jogo, assim, eu não sabia, sabe, que rumo que o jogo ia tomar, e de repente eu, sabe, encontrei ali o que realmente fazia ligação com os outros jogos. O que eu, tipo assim, achei interessante é que esse é o primeiro jogo, e acho que o último também, que é uma trilogia, né? Que ele não tem nenhuma ligação, sabe, com os produtores da série original. Ou seja, Sam Lake, a galera que produziu o jogo original, eles não estão produzindo esse jogo. Esse daí é todo da Rockstar. Mas mesmo assim, a Rockstar foi muito respeitosa, por mais que tipo, mudou todo, toda a ambientação do jogo. Geralmente, os jogos se passavam em Nova York em noites frias. Aqui, tipo, o terceiro jogo veio pro Brasil. Tem as partes da favela que eu achava que não ia gostar e foram muito legais, funcionaram. Tipo, mesclou no ar o clima do Brasil. É estranho se eu for pra pensar, tipo, alguma coisa completamente inversa. E ficou legal. E até as partes que o Max tá em Nova York pra poder fazer ligação, né, de como ele foi pro Brasil e tudo mais, tipo, retratam exatamente do jeito que eram jogos antigos. Então, tipo, respeita os fãs originais, traz fãs novos, porque a jogabilidade tá bem... bem atualizada. É um jogo que ele, sabe, não tem dó do jogador, então até na parte normal, até no modo normal de jogo, ele é um jogo difícil, então ele te dá desafios, o que é muito bom. E, enfim, é um jogo que eu acho sensacional. Quem puder ter a oportunidade de jogar, jogue. Max Payne 3 é bem legal. Chegamos ao final de mais um podcast Banco de Cérebros. Eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Joker, que está aqui. Posso fazer uma merch? Tá faltando isso, né? Exatamente. De graça, já não paga. Não paga, exatamente. Ainda quer... Enfim, pode fazer. Eu tenho um podcast de Luta Livre pra quem curte. Eu e o Lequinho, que são participantes daqui, mais algumas pessoas. E lá tem podcast, tem artigos e tem vídeos também. Então quem curte Luta Livre, pipebombuniverse.blogspot.com. Ah, o Rafael bota o link aí. Ele não lembra direito o link do blog dele, eu lembro inteiro. Mas tá no favoritos aqui, tá nos favoritos, exatamente. Tá nos parceiros aí, nos brothers. Tá tudo aí. Olha, meu blog não tá. Nossa, tô saindo do podcast agora. Eu prometo que antes desse podcast sair vai estar. Ah, obrigado. Na verdade, quando saiu, as pessoas já vão poder ver e vai estar lá. Olha só que legal. Obrigado. Então essa sua reclamação tá vetada. Obrigado. Mas eu gostaria de agradecer aos Urzinhos que estão aqui. Valeu aí pelo convite, pela chance de estar aqui demonstrando minhas doenças, meus acidentes de moto, e deixar o convite aí pra quem gosta de futebol. Eu não comecei ainda a postar nada, foda-se, mas essa semana eu juro que eu vou começar a postar, vai ter o texto falando sobre a final do Super Bowl, vai ter um texto falando sobre o começo do Campeonato Paulista, sobre tudo que tá acontecendo no mundo do futebol, e é o chamaeucbf.blogspot.com, e tem a página no Facebook também, que é chamaeucbf. Então quem gosta de futebol, gosta de ler sobre isso, acessa aí e boa. Eu não tenho nada pra falar, eu sou ovelha negra, não tenho nenhum blog, nem nada. Você tá estreante aqui, né? É, tipo assim, eu agradeço muito, foi muito legal. Eu acho, eu tava meio com muita vergonha, mas ainda continuo com vergonha, mas achei legal. Você vai se soltando com o tempo, mais participações você vai, tipo, entender como funciona aqui, né? A gente é meio maluco assim mesmo, né? Eu quero ser educado, mas é, a gente é uma pessoa tudo de bom coração. Então, vocês moram no meu coração. Olha só, ótimo. Olha só, já terminamos o podcast fechando com chave de ouro. E só pra me despedir, eu queria perguntar se o pessoal aí gospe ou engole. Fica a pergunta, né? Fica no ar. Fica aí, não, fica no ar não. Fica enquete aí no post. Tem enquete. Você cospa ou engole? Verdade. É, vai ficar o remédio da endoscopia, não vai ficar besteira. É, vai ficar besteira, também. Galera, terminamos mais um podcast Banco de Cérebros. Tem aqui as nossas redes sociais: facebook.com, twitter.com, instagram.com, youtube.com/Banco de Cérebros. Enfim, as outras redes sociais você pode encontrar aí no post. Tem o feed do nosso podcast. Enfim, tá todos os links aí, vocês vão poder achar. É, deixe seu comentário aonde esse podcast está sendo publicado. É, acessem o nosso site para quem ainda não conhece, bancodeserios.com.br. Um grande abraço, é isso, e falou, galera. Até mais. Até mais. Vai embora do América, filho do mal. Termina agora mais um podcast Banco de Cérebros. Devolução de cérebros não são aceitas.